balanço da rede, só tomando vento, o pé na parede, só pra dar o movimento. Conheça a Churrascaria e Pizzaria La Família. Visite-nos na rua 846, número 171, esquina com a Avenida Central, terceira etapa do Conjunto Ceará. Comigo tu... A Churrascaria e Pizzaria La Família abre de terça a domingo e aceita todos os cartões e Pix. Siga-nos no Instagram, @pizzariaafamilia. E para ficar melhor, fazemos entrega. Telefones e WhatsApp 34 89 55 21 e 9 86 16 46 00, ou ainda 9 87 12 14 17. Faça o seu pedido, será um prazer te atender. Fala na minha cara que não gosta do balanço. Conheça a Churrascaria e Pizzaria La Família. Visite-nos na rua 846, número 171, esquina com a Avenida Central, terceira etapa do Conjunto Ceará. Só tomando vento. A Churrascaria e Pizzaria La Família abre de terça a domingo e aceita todos os cartões e Pix. Siga-nos no Instagram, @pizzariaafamilia. E para ficar melhor, fazemos entrega. Telefones e WhatsApp 34 89 55 21 e 9 86 16 46 00, ou ainda 9 87 12 14 17. Faça o seu pedido, será um prazer te atender.